Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto pra ele. Sucesso é o que não falta por aqui. Central do Sertanejo, tá aí o som, Mendy Roça, tá bombando em todo o Brasil e aqui no Central do Sertanejo não pode ser diferente, né? Low Pet marcando presença na sua quarta-feira, meiozinho de semana, hoje 24 de fevereiro, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre, né? O intervalo tá vindo aí, na volta tem mais uma super sequência com muita música sertaneja. É o Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tô de volta com mais Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Que maravilha! E olha, eu havia falado pra vocês aí da dupla Chitãozinho e Chororó com a dupla Bruno e Marrone, né, gente? Vai ser com certeza um grande lançamento ainda pra esse ano de 2016, né? Será gravado aí em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 1º e no dia 2 também de abril, né? E foi dada uma entrevista exclusiva aí a um canal de música sertaneja, muito bacana. Eu conferi também essa entrevista e pude perceber a alegria da dupla Chitãozinho e Chororó e também a animação da dupla Bruno e Marrone com esse encontro, né? São músicas cantadas os dois, os quatro juntos, né? Músicas com Chitãozinho e Marrone, com Bruno e Chororó. É uma coisa bem bacana, vai ser um evento, um DVD bastante bacana que com certeza vai vender muitos e muitos discos na internet, né? Será um CD e DVD que vai bombar demais. E quem tá com novo também, quem tá com novo CD e DVD é a dupla Matheus e Cauã, que já iniciaram pré-venda do seu novo CD e DVD na internet. Matheus e Cauã liberaram na última sexta-feira a pré-venda do seu novo CD e DVD no iTunes. A ação oferece aí várias músicas, né? Como Nosso Santo Bateu e A Sorte é Nossa. E também, é claro, A Rosa e o Beija-Flor, que já faz o maior sucesso. Essas músicas aí da dupla Matheus e Cauã, né? Músicas inéditas é o que não vai faltar em 2016. Então vamos com Matheus e Cauã no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Ai, ai, ai, ai. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu.